sua rádio, onde você estiver. Hoje, 4 de outubro, comemora-se o Dia da Natureza, uma data importante para a reflexão a respeito das ações humanas em relação ao meio ambiente. Essa data foi escolhida porque se trata do dia voltado para homenagear São Francisco de Assis, um frade católico que se destacou pelo seu amor à natureza, principalmente aos animais. Noite de Estrelas, tem um grande prazer de receber hoje a visita da futura rainha do rádio, Emelinha Barba. Está começando Histórias e Memórias, um programa que vai tocar músicas do passado. Os tempos idos, nunca esquecidos, trazem saudades ao recordar. Contar histórias e fatos de Foz do Iguaçu. Venha conosco para uma viagem no tempo. Amigo Vita, que fala o repórter Esso, testemunho ocular da história. No ar, Histórias e Memórias. Apresentação Rita Araújo e Jorge Pegoraro. Produção Samila Araújo. Oferecimento Itaipu Binacional, a maior geradora de energia limpa e renovável do planeta. E Mineração Maracaju, referência em extração, transporte e comercialização de areia. Histórias e Memórias. Bom dia, Foz do Iguaçu e região. Bom dia, Paraguai. Bom dia, Argentina. E bom dia a todos aqui do estúdio, não é? Hoje nós estamos com um estúdio bastante repleto. Bacana, vocês notaram que bacana, no Dia da Natureza, trazer o pessoal do Colégio Agrícola para cá. Isso aí foi assim, olha, tudo de bom, né? É, parabéns aí, seu Pegoraro. Então nós estamos com os entrevistados de hoje, que é o senhor Rogério João Brecaulo. Brecaulo? Brecaulo. Brecaulo, olha só, gente, esses nomes assim, né? É. Tem que estar perguntando. Que é o diretor-geral do Colégio Agrícola, certo? Perfeito. E nós trazemos, a gente fala Colégio Agrícola, mas depois eu vou falar, ó. É Centro Estadual de Educação Profissional Manuel Moreira Pena. Que bonito esse nome, né? E nós estamos também com o senhor Mário Manuel Laurindo, que foi diretor por 5 vezes do colégio. Hoje o senhor dá aula, só professor, como é que é? Dou aula. Só professor, só, hein, gente? Essa foi boa, só professor. Imagina. Então, nós vamos conversar com o Rogério e o Mário Manuel. Rogério João e Mário Manuel, tá bom assim? Tá bom. E nós vamos conversar mesmo, que aqui não vamos fazer entrevistas, não vamos nada. A gente conversa para saber, porque eu tenho muita curiosidade a respeito do Colégio Agrícola, porque eu também estudei lá no magistério. Então, foram uns anos bacana da vida, marcante, né? Tanto eu como a minha turma vai estar recordando hoje com vocês. E já até marquei uma visitinha, né? Vou fazer umas fotos para matar a saudade de lá e daquele bandejão. Eu tenho saudade daquele bandejão. Continua aquele bandejão, diretor? Bom dia, Rita. Bom dia, ouvintes da Rádio Transamérica. É muito prazer estar aqui com vocês. Agradecer por vocês nos dar esse espaço para colocar como foi o nosso Colégio Agrícola. Tão querido, né, por todos com aqui. Com certeza. É verdade. E estamos aí à disposição, vamos fazer esse bate-papo aí, e com certeza fazer uma manhã muito alegre esses nossos ouvintes aí. É verdade, vamos recordar, né? O que o senhor acha aí, professor Manuel? Bom, eu tenho uma história longa do Colégio Agrícola, porque eu fui aluno no primário lá, né? Quando era escola de trabalhadores rurais, isso em 50 e alguma coisa, né? Então, eu tenho uma vivência, a minha vida, eu vivi no Colégio Agrícola. Colégio Agrícola. Eu fiz a escola rural, fiz o ginásio agrícola, fiz o técnico agrícola e fiz faculdade agrícola e trabalho no agrícola até hoje. Quer dizer, eu comecei quando você era aluna na escola normal, só que eu não trabalhava com vocês. Então, a gente tem um carinho muito grande pelo colégio e nós lá em casa éramos em 10 irmãos homens. Nossa! Hoje somos em 9. Ele queria o time de futebol de campo lá, como é que vocês falam? Ele era o goleiro e Nossa. Os 10 filhos. Então, hoje eu tenho um irmão falecido. E todos passaram pelo Colégio Agrícola. Que todos, orgulho. De uma forma ou de outra, passaram. Que coisa bonita. Então, porque na época era tudo mato isso aqui, em 54, quando nós viemos para cá, não tinha escola, não tinha nada. Então, meu pai descobriu uma tal de escola rural. Aí veio para cá, não sei, a cavalo, não sei como, e achou e conversou na época com o falecido Manuel Moreira Pena. E aí ele começou, já trouxe eu e o outro meu irmão, e fomos indo. E a gente, então, o Colégio Agrícola também nos deu assim, uma orientação profissional para a vida, porque a maioria dela de casa ou é agrônomo ou é veterinário. Os mais velhos fizeram, foram tudo para o lado da veterinária, porque todo mundo tinha fazenda, que derrubava os matos para fazer fazenda, né? Verdade. Era um jeito de tirar o mato de perto por causa dos mosquitos, das doenças, sarada, tudo. Verdade. E depois apareceu o trator, os mais novos foram mais para o lado da agronomia. Uhum. Mas a maioria da nossa turma trabalha na área agropecuária. Que bacana, hein? Que história bonita que o senhor tem com o Colégio Agrícola. Isso é bacana, né? Não é, Rogério? Você que é o diretor, ter alguém do lado ali acompanhando, né? Como é que vocês estão de diretor hoje, Rogério? São três diretores no colégio? Exato. Os CEPs, né, que nós chamamos, que são os Colégios Agrícolas e Florestais do Paraná, eles são compostos de uma direção por três pessoas. Um diretor geral, um diretor pedagógico e um diretor da UDP, que nós chamamos, que é a Unidade de Didática de Campo, de Produtiva. E ele é composto dessa forma já pela gama de funções e atividades, né, que compõem o Colégio Agrícola. Apesar que ainda existe um sistema, um regime de internato, hoje nós estamos aí com aproximadamente 200 alunos que residem dentro do colégio. Nossa, né? Então, 200 alunos? Temos que ter um aparato de recursos humanos para dar toda essa atenção a esses meninos, né? E até quero aproveitar a oportunidade, porque estão abertas as inscrições para o ano seguinte do curso técnico em agropecuária, vai até o final desse mês agora de outubro aí, as inscrições, e os contatos é na secretaria do colégio, né? Ou pelo www.colegioagricola.com ou, né, o 3523-1332. Anotadinha aí, gente, mas a gente vai repetir tanto o site, né, quanto o telefone durante a programação. E eu vou passar aqui só os brindes de hoje, antes de começar. Que aqui é assim, né? Não, tem regulamento nenhum. A gente fala do brinde, conversa um pouquinho, toma café, come aquele bolo gostoso da Bolo Doce, né? E volta batendo papo, porque a gente sempre esquece de alguma coisa, né? Então fiquem bem à vontade. Se eu esqueço de perguntar, vocês falam e por aí vamos. Já que estamos na falta do senhor Pegoraro, né? Mas o Pegoraro está lá em Curitiba, tenho certeza que está ligadaço. Bom dia aí, Pegoraro. Vai dando uma tua ajuda aí através do telefone, do WhatsApp, da internet, aí como você quiser. Vai perguntando também e me ajudando. Pegoraro que está lá com a família, né? O pai passou por uma cirurgia e ele, como um bom filho, está ao lado. E é isso aí, Pegoraro, muita saúde para o teu pai, para toda a família. E fica aí com Deus, hein? Fica com Deus. E aqui, ó. Diretão aqui no Histórias e Memórias. Então, os brindes de hoje, gente, é um bolo da Bolo Doce Brasil, um passeio, né, com direito a dois acompanhantes ao complexo Dreamland Iguaçu Park Show, incluso as três atrações, Museu de Cera, Vale dos Dinossauros e Maravilhas do Mundo. Um brinco da Imperador Acessórios, muito bonito, por sinal, e terço de porta... De porta o quê? Um terço de porta. Um terço de porta com pérolas e metal prata da Thea Bijuteria Católicas. Então você pode estar acessando o nosso WhatsApp 88282828, o nosso telefone 3028-2828 ou a fanpage do Transamérica. Se não tem aqui anotadinho, eu já estou igual perdidaça aqui, né? No nosso, a fanpage na Transamérica é muito, gente, ela é super acessada. Então, entre lá, mas você, eu acho que é pelo WhatsApp que você vai estar também ganhando esses brindes aqui. A gente vai numa música para depois voltar com os entrevistados. Nós vamos de Elis Regina, Alô, Alô, Marciano, porque nessa semana a NASA descobriu evidências de água líquida na superfície de Marte. Então, vamos lá. Elis Regina, fala aí. Histórias e Memórias. Down, down, down, down, high society. is down the horizon side. On the high society, down, down, down, down, on the high society, down, down, down, on the high society, down, down, down, down, down, down. Acho que antes do Márcio falar alguma coisa, eu devo ter um bom dia, né? Do nosso parceiro aí, o Pegoraro, lá de Curitiba. Tem, Márcio? Vamos lá. Bom dia, Pegoraro. Alô, bom dia aí a todos aí do programa Histórias e Memórias. Estamos ouvindo o programa aqui diretamente de Curitiba, junto com o seu Orlando e a dona Alice Pegoraro. Estamos acompanhando aqui. O pai passou por uma cirurgia nessa semana, então nós estamos acompanhando ele aqui de perto, aqui, mas está tudo bem, graças a Deus. Bom dia especial aí a minha parceira Rita Araújo, a Samela Araújo, ao Márcio, a Luciana, professor Rogério, professor Manuel aí do Colégio Agrícola. Foi um prazer visitá-los aí durante essa semana, pessoalmente aí em Foz do Iguaçu. E o colégio está um brinco, viu? Parabéns. E acompanhando aqui as informações do programa, tá? Um abraço a todos aí do estúdio. Valeu, Pegoraro. Que bom, um abração aqui do Histórias e Memórias, né? Inclusive dos professores aqui. Um abração com cheio de boas vibrações para o seu Orlando. Fiquem com Deus. Até mais, hein? Vai continuando aí na tua participação. Com você, Márcio. Muito bem, Rita. Bom dia a você. Bom dia aos nossos convidados. Bom dia a todos que estão ligados aí na Transamérica, participando com a gente por WhatsApp, por Facebook, pela nossa fanpage, facebook.com/TransaméricaFoz. E a mim incumbiram aqui a tarefa, né? É, na ausência do Pegoraro, sempre sobra alguma coisinha pra gente aqui, né? Vamos lá, olha só, o que eu tenho pra contar pra você que está ligado com a gente aqui na Transamérica é que na década de 50, né, foi de uma riqueza extraordinária para o ensino público de Foz do Iguaçu, antiga extensão territorial do município e pela sua vocação iminente aí, agrícola, né? Pelo decreto número 9.533, de 12 de julho de 1953, foi criada então a Escola de Trabalhadores Rurais Dr. Ernesto Luiz de Oliveira, inaugurada então por volta de 1956, cujo primeiro diretor foi o 53, olha que maravilha. E é bom que o professor já vai corrigindo. Vamos corrigir as informações aqui, tá certo, hein? Olha, cujo primeiro diretor foi o engenheiro agrônomo Rubens de Jesus. Correto? Correto. Procede, professor. Procede. Prossiga, então. A primeira, a partir aí de 1962, isso? Passou isso. A se chamar Ginásio Agrícola Estadual Manuel Moreira Pena. Exatamente. Exatamente, olha aí. Que marcou também a sociedade de Foz do Iguaçu pelo seu trabalho e desprendimento aí na direção, né? Então, do colégio, né? E nos serviços sociais prestados a essa cidade de Foz do Iguaçu. Atualmente, o Colégio Agrícola Estadual Manuel Moreira Pena, de ensino médio e profissional, situado na Avenida General Meira, possui uma área de 69,7 hectares e também área construída de 14.500 metros quadrados, sendo um dos maiores da cidade de Foz do Iguaçu. Procede, professor? Procede. Prossiga, Rita. Vila, hein? Que maravilha esse carinho que a gente tem. Obrigada, Márcio. Gente, que bacana. Professor, tanto o professor Rogério quanto o Mário. Agora a gente conversando aqui no intervalo, no cafezinho, com bolo, etc. e tal... Internato para meninas. Isso é uma novidade para mim e das boas ainda, né? Conta um pouco, não sei qual dos professores aí vocês vão se revezando, conta para a gente um pouquinho dessa novidade maravilhosa. Desde quando? Para mim é novidade, mas de repente, né? Vamos lá, professor? Bom, sempre teve procura, sempre não, principalmente depois que começou o ginásio agrícola. Uhum. Eu lembro, eu cheguei até dar aula para a quarta série do ginásio, lá na década de 74, 75, e tinha um monte de meninas na cidade, as filhas do Salvati, do Savariz, um monte de meninas aí que fizeram o ginásio agrícola. Mas elas eram sempre externas, então elas vinham de manhã e voltavam embora à tarde. Certo. E aí, à medida que as mulheres começaram a participar mais em todas as atividades inerentes hoje ao Brasil, vamos dizer assim, né? Certo. As meninas começaram a fazer agronomia, veterinária, começaram todas nessas áreas. E aí, então, a procura sempre foi aumentando até o ponto de que começou o internato de meninas em vários colégios. Tinha o tal de curso, na tua época já tinha o curso que era só meninas, que era economia doméstica. Sim, é verdade. Era um ginásio agrícola e as meninas faziam economia doméstica. Uhum. Então, e depois criou-se uma escola aí perto de Curitiba, agrícola, também só de economia doméstica, elas todas internas, mas aí era só meninas, não tinha meninos. E aí foi indo até que foi sendo uma coisa assim mais normal, meninas se convivem, porque antigamente a mãe não deixava, né, ter menino, era meio complexo. Verdade. Né? As meninas tinham que ficar junto com a mãe. Uhum. Hoje já não, tá liberal, a coisa é diferente. E aí os colégios agrícolas foram trabalhando nesse sentido. Rio Negro já tinha internato de meninas há uns 15, 20 anos, né? Uhum. E aí Foz do Iguaçu, quando fizeram alojamentos novos, foi contemplado, então, com o colégio agrícola, com a parte de internato de meninas. E aí tem que ser criada uma estrutura, né? Que elas têm o prédio delas, os meninos têm o prédio deles e essa. Uhum. Mas é muito tranquilo, não dá problema nenhum. Desde que haja uma estrutura como tem o nosso colégio, né? Verdade. Pedagogas, psicólogas, aquele povo, tudo que atende, que mora com elas, que cuida. Então, etc. Como o professor Rogério falou, 200 internos, já está entre meninos e meninas. Isso, são aproximadamente 200 internos, isso entre meninos e meninas. Hoje nós estamos com 48 meninas. Olha, morando no colégio. Né? Olha que eles maravilha. Eles ficam no sistema que eles vêm na segunda-feira pela manhã, e retornam na sexta-feira à tarde para casa. Porque nós fazemos essa questão de que não perca o vínculo família. Isso. Porque ficar direto só na escola, né, atrapalha um pouco esse lado. Porque nós tentamos com que não perca esse lado da família. Verdade. A família até conviver na escola, mas o aluno também tem que ir. Apesar que temos alunos que residem em uma distância bem grande do colégio, tipo... Campo Bonito, longe, bem longe. Eles não têm aquela condição de toda semana ir para casa. Verdade. Então, esses ficam aproximadamente 2, 3 semanas direto e daí vão para casa também visitar os pais. Nossa, vocês têm muitos alunos do Paraguai ali, professor? Isso, hoje nós temos aproximadamente em torno de 40 alunos, são brasileiros, né, que moram no Paraguai, e que também estão... Chamados de brasileiros. Bacana, né? Bacana. E aí, eu gostei dessa novidade aí, gente, da internato, né, para as meninas. Isso é importante. Feminino. Então, você pode estar pegando informações através do 45-3523-1332, ou entra no www.colegioagricola.com. Aí você vai ter as informações, né? Perfeito. Liga para o colégio, você está aqui, liga para essas informações, é muito bacana. E como eu não sabia, muita gente também pode, né? Não está sabendo. Tá sabendo dessa novidade aí que eu acho importantíssima, as meninas, hein? E viva as meninas, né? Sim. Então, professor, quanto tempo o senhor está de diretor-geral, professor Rogério? Neste ano estão fazendo 4 anos. Estou há 8 no Colégio Agrícola e estou há 4 na direção. E como funciona a gestão assim da diretoria? De 4 em 4, de 2, como é que é? Não, ela era de 3 em 3 anos. Certo. E no ano passado era para ter eleição, aí houve, com a situação lá do governo do estado, houve uma prorrogação por mais 1 ano. Uhum. Inclusive, nesse ano que nós estamos findando, novamente haverá eleição aí para a direção da escola. E sempre alguém da diretoria ou pode vir alguém de fora também? Daqui, da cidade ou vem alguém? Desde que ele tenha trabalhado 1 ano no Colégio Agrícola, parece que é um dos pré-requisitos. Isso muda, né? Tem sim, época que podia, sim. Outra época não pode. Uhum. Tem época que só podia ser candidatos quem era efetivo da escola ou quem fosse da área agropecuária. Uhum. Então vai mudando no decorrer do tempo, já teve todos os tipos. Hoje... Desde que a direção, como é 3 diretores, sendo 1 da parte agrícola, 1 da parte pedagógica, e, né, ou 2. Então, desde que tenha 1 de cada um, né, professor Rogério? Porque... Mas aí, professor, muda os 3. No caso, você até esse instante atrás, ocorria dentro de uma legislação que o diretor ele poderia ser elegível mais 2 vezes. Né, 1 ano mais 2 reeleições. Uhum. E parece que agora está tendo uma legislação, uma mudança, inclusive na segunda-feira agora haverá uma votação na Assembleia Legislativa que deverá ocorrer algumas mudanças com relação a essa questão da eleições aí nos colégios estaduais do Paraná. Uhum. Que deve ter alguma mudança que parece que inclusive está para que seja alterada até essa situação de 2 ou 3 eleições, para que seja modificada. Aí. Tá certo. E aquelas escolas que, digamos, que vêm dando certo, que os diretores estão tocando maravilhosamente, também não tenho porquê de haver essas mudanças. Mas é interessante, eu, particularmente, eu vejo, é muito importante a mudança, para que cada um passe, conviva com esse lado de comando, de trabalhar com os alunos, de saber como que é, não só aquele lado de dentro da sala, mas de gerir uma administração, de atender, de cuidar. Porque colégio agrícola é 24 horas por dia. Nossa. É alunos que moram lá, é animais que você tem que cuidar, é um departamento que você tem que ter, que tem que estar com plantões no final de semana. Então, você como diretor, por mais que você esteja em casa, mas aquela situação, você está em casa, mas ao mesmo tempo você tem que estar ligado no teu trabalho. Ah, sim. Teve 2 natais que no dia do Natal eu tive que ir no colégio. Olha. É uma emergência, um animal fica doente, uma coisa, sim, né? Então, sim. Ali é 24 horas por dia, porque é uma fazenda, né? Tem tudo que é tipo de bichinho, tem horta, tem tudo, tem motor. Que maravilha, tem... Então, ela no ela, centro da cidade, né? Isso tem que ter, tem que ter uma vigilância diuturnamente, 24 horas por dia. E lá a gente é pai, a gente é enfermeiro, a gente é conselheiro, a gente é mãe, aquela coisa toda dos alunos, né? Porque eles são novos, né? Tem 15, 16, 17 anos. Então, tem que ter essa... Desculpa a entrada aqui no meio da conversa. Professor, como é que é lidar com esse tipo de aluno nessa faixa etária, que é a faixa etária da sua formação, da sua personalidade? Exato. A gente diz que a personalidade começa a formar desde criança. Você tem personalidade forte quando ele é pequenininho e é bravinho, né? Que... Uhum. Mas, assim, na verdade, o verdadeiro homem, ele começa a se formar a partir dos 14, 15 anos, que é a hora que ele começa a lidar com as responsabilidades. Mudança da sua vida. Como é que você lidar, porque ali são muitos meninos nessa faixa etária, nessa idade. Como que é lidar? Se seu pai substituto, Sim. Seu conselheiro, porque conselheiro. Tem uma hora ou outra. É, e assim, muita gente também, né, tem umas desavenças, tem um que pensa que é amarelo, o outro pensa que é branco. Exatamente. Como é que é, professor, lidar com isso? O aluno, ele é engraçado porque às vezes a gente faz coisas que o pai e a mãe não conseguem fazer. É, eu tive muito isso do pai chegar lá e dizer, quando eu estava na direção, supervisão, orientação, tudo que é cargo que teve lá, eu já passei, né? Então, tudo que é ão, que tem ão aí, tem, eu estava lá. Então, às vezes, o pai chega, ou a mãe, e diz, pelo amor de Deus, professor, o meu filho está com esse problema e ele está teimoso. Então, então, com o pai e a mãe, a liberdade, o tratamento é diferente, né? Aí, com a direção, com a gente... Você senta, você consegue conversar e dialogar melhor do que, às vezes, eu, pai, falando com meu filho. Às vezes, um amigo meu consegue convencê-lo melhor. Verdade. Ou o colega dele, às vezes. Então, isso aconteceu muito na minha vida. Então, a gente tem que trabalhar na formação, ajudar a formação, que eles criem conceitos, né, que sejam valorosos para a vida. Então, a gente... se dedica bastante a isso, porque a gente sabe, a gente que é pai, né? A gente sabe que o pai que coloca o filho ali, ele quer que o filho esteja num local onde ele esteja progredindo como ser humano. Verdade. Né? Uhum. Então, eu mesmo nas aulas, em tudo, eu procuro passar isso para ele, essa mensagem. O que, que é a vida? Qual é o projeto de vida deles? Eu trabalho muito isso com eles. Porque você tem que ter um projeto de vida. Não é vir aqui cumprir tabela, porque o teu pai botou aqui, ou porque você quer vir aqui e pensa que aqui... Qual é o teu projeto de vida? Então, eu procuro aquelas lições de respeito, de cidadania, né? Aqueles valores. A gente trabalha muito isso com eles. E a gente consegue. É porque quando você... Tem hora que você joga duro, porque eu jogo duro. Eles me respeitam, eu não tenho problema com isso. Tá certo. Então, eu estou fora da legislação de hoje, né? Eu não sei como é que... Às vezes precisa, hein? Nossa, eu tô fora e funciona. Porque, para mim, aluno é aluno, professor é professor, isso diretor aí. É diretor. Isso aí. E eu sempre falo para eles, eu digo, tem um risco no chão, daqui para cá sou eu, dali para lá é você. Sim. Então, me respeita, tu fica lá, eu fico aqui. Então, eu raramente tenho mandado um aluno para fora de sala, para direção, para supervisão. Eu já resolvo tudo na sala. Se eu não conseguir, então, o que eu estou fazendo ali? Claro. Então, verdade. Eu tento resolver o problema. Mas, se não dá, joga para o professor Rogério. Aí a gente... eu vejo assim, Rita, graças a Deus, os nossos alunos hoje, do Colégio Agrícola, eles... também já vem de um lar diferente. Isso não é que, não que, que os outros, verdade, né? O não, aluno é aqui da cidade, é verdade, mas é ele tem um comprometimento com a família, ele tem um laço familiar, ele tem um respeito com o professor, com o colega dele. Gente, eles moram em um quarto onde que estão 4, 5, 6 alunos, que eles têm uma obrigação de limpar, de cuidar, de arrumar sua cama. Disciplina. É, exatamente. Que maravilha. E com isto, e ele já vem de berço com este lado. Então, nós já saímos andando na frente neste sentido. Que maravilha. Né? E é fácil, eu digo assim, se torna fácil. E aquele caso que chega que não tem essa doutrina, ou ele se exclui, ou ele se adapta, porque os outros puxam junto. É verdade. Até porque ele já vem... já é um segmento. Ele já vem convivendo assim lá com o pai dele. Isso, na fazenda. Ele já tem uma origem. Então, ele vem... É específico. Eu estou indo para uma escola de agrícola para aprender aquilo que eu quero, que eu já vivo aqui no dia a dia. Sim. Então, e quanto a isso, professor? Chega um menino lá... que ele aprendeu a ordenhar a vaca de um jeito lá, e vocês vão ensinar a técnica correta e exatamente. Aquela coisa toda. E trabalhar esse negócio da criação da mãe e do pai ensinando e da parte técnica, da higienização, daquela coisa toda. É fácil lidar com isso com os meninos ou tem personalidade muito forte? Não. A gente arruma um enguiço. A mãe mandou, vamos fazer desse jeito. A gente arruma um enguiço com os pais, que daí eles vão corrigir os pais. E eles corrigem. Aí tem algum que diz, quando formar não vou ficar em casa não, porque o meu pai é muito teimoso. Ele quer fazer errado. O sistema certo de plantio, o sistema certo de cultivo, o sistema certo de irrigação, o sistema certo de... Tudo. E eles... mas eles... Porque daí eles... Eu sou técnico, claro, ele fala claro, pro pai. Claro, e é assim. Claro. Ele verdade. Mas eu dou uma dica para esse menino. O seu pai não está errado. Porque se o seu pai estivesse errado, ele não teria o que tem até Exatamente. Hoje. Então, junte a tua sabedoria, que você aprendeu no colégio agrícola, junte, tenha paciência com o teu pai, porque é o mais jovem que tem que ter paciência com o mais velho. Exatamente. Essa é a minha opinião. Então, você junta os dois. Não fica nessa de eu vou sair, eu vou fazer, vou acontecer. Porque lá na frente você vai precisar da sabedoria do teu pai. Porque nem tudo é teoria. Prática, e a gente tem ouvir um pouquinho. Então vamos juntar o que eu aprendi no colégio com o que eu aprendi do meu pai. Assim, lógico. Meu filho terminou agronomia, o meu filho mais velho terminou agronomia. Então, nós estávamos montando um projeto, ele estava montando um projeto lá de agricultura, e aí nós estávamos montando uma estufa. E aí eu era meio indício com ele. Eu queria a estufa numa posição em relação norte-sul, e ele queria na outra. E aí o técnico que veio nos vender a estufa falava igual ele. Eu disse, não. Aí chegou num ponto que eu tive que dizer assim, ou então vocês fazem como eu estou falando, ou não vou fazer estufa. Eu mando aqui. E depois eu ganhei. Eu tive que usar do poder. E aí depois, finalmente, depois é 1-0 para o pai. Eu digo, pega, porque eu estou há tá vendo? 40 anos na roça, será que eu vou perder para vocês que nunca plantaram um pé de coisa? Aí é que está, né? Não, porque o livro manda. Olha, gente, porque, sinceramente. E é importante nisso também, Rita, que a gente vê que hoje o colégio, nós não somos somente nós, os educadores. Nós trocamos informações, nós também captamos deles, dos alunos. Eles vêm com informações. Hoje eles têm, digamos assim, coisa que nós no colégio não temos. Eles têm um maquinário super aperfeiçoado. Olha, eles têm lá um conhecimento deles do dia a dia, né? Que eles também, independente da escola, eles fazem curso, vão fazer treinamento e aprendem isso. Bacana. E isso é uma troca de informações. Vemos muito isso quando eles saem fazer os estágios deles fora. O conhecimento que eles adquirem e quando eles vão apresentar essa banca de estágio daquele momento que eles tiveram lá fora, é um aprendizado para os colegas, é um aprendizado para nós, professores. Que tal beleza. É que quando um aluno está na frente fazendo a sua apresentação de banca, parece um cinema, fica todo mundo mudo escutando aquele aluno falar. É um cinema de antigamente, dentro, né? Exatamente, é uma coisa muito bacana que existe hoje dentro da nossa metodologia. Que bacana. Vocês têm, professor Rogério, vocês têm muito contato com os pais desses alunos assim? Temos. É uma situação que nós procuramos já moldar. Todo ano, no início do ano, tem-se uma reunião com esses pais obrigatória. Não importa se é primeiro, segundo, terceiro ano, todos têm que vir, e no meio do ano também. Ai, que bacana. E, além disso, aqueles contatos assim, né, espertos, que precisa de uma coisa, mas essas duas reuniões anuais é obrigatório dentro do colégio. Certo. Mas aquele pai que participa, com certeza, a cada uma semana, duas semanas, sempre está lá dentro e... O aluno parece que alavanca, né? Com a participação dos pais, assim, fica tudo tão certinho. Mas nós vamos ouvir uma música. Tem comercial, não? Vamos. Depois a música vai pro comercial. Mas a gente vai numa música e vou continuar no papo aqui, porque colégio agrícola é tudo de bom. Tô relembrando aqui. Tom Jobim, Garota de Ipanema. Gente, que... Você está ouvindo Histórias e Memórias na Transamérica. Por causa do amor quando ela passa, o mundo inteirinho se enche de graça e fica mais lindo por causa do amor. Coisas antigas que até minhas roupas têm marca do passado. Tá falando da coleção de camisetas do programa Sarcófago, doutor? É! Se liga nas estampas! Tem Red Hot Chili Peppers, Ira, Ahá, Titãs, Billy Idol e ainda Fleetwood, Nirvana, Legião, Guns, coisas daquele tempinho bom que não volta. Volta sim, doutor. Todo domingo, 10 da noite, tem Sarcófago aqui na Transamérica. Coleção de camisetas do Sarcófago. Para tentar ganhar a sua, escute o programa e saiba mais acessando radiotransamerica.com.br/pop. Conte para todo mundo. Sarcófago Transamérica. Quem ouve, já curtiu. Transamérica. Itamed, o plano de saúde do Hospital Ministro Costa Cavalcante. Faça já seu plano, pessoal, familiar ou empresarial. Sua saúde merece o melhor. Ligue 3576-8005 ou acesse o site www.itamed.com.br. Transamérica, do jeito que você gosta. Atuar com agilidade e comprometimento nas atividades de extração, transporte e comercialização de areia é a missão da Mineração Maracaju, fornecendo produto de alta qualidade para os clientes e contribuindo no desenvolvimento dos seus colaboradores e das comunidades onde atua. Práticas de sustentabilidade com credibilidade, responsabilidade ambiental, agilidade e trabalho em equipe fazem da Mineração Maracaju referência na qualidade de produtos e serviços. Conheça a Mineração Maracaju. Acesse mineraçãomaracaju.com.br ou ligue 3541-3777. A Supercopa Transamérica de Futsal tem sequência nesta semana com jogos no ginásio Costa Cavalcante. São momentos decisivos na primeira fase da competição. Nesta terça-feira, tem transmissão Transamérica em partida válida pelo Grupo C. Às 7h15 da noite, Beta Recanto KM Futsal e Rodorriva Araceba. Oferecimento Dourado Pesca Esporte, Casa de Carnes Boi Verde, Minério Mix, Hotel Bela Itália, Embalagens Paraná, Rodorriva Araceba, Suco Prates, Cinecoff, Padaria do Chiru, Seguro Carta Verde e Ótica Mega Visão. O futsal regional tem espaço aqui na Transamérica, a número 1 em esportes. Transamérica. A sua rádio, onde você estiver. Histórias e memórias. Olha que bacana aí, Márcio Samela. Eu e Pegoraro, assim, olha, pensando junto, né? Ele lá, eu aqui, mas sempre na história e memória. Nós estávamos conversando aqui no intervalo a respeito da estrada, né? Que o meu pai veio de Minas com a firma Dolabella, justamente para a construção dessa estrada que vai para as cataratas, que é bem coladinha no Colégio Agrícola, de paralelepípedo e tal. Tanto que ele morou lá dentro do parque e o Pegoraro sabe disso. Então, você vê, estou conversando aqui com o senhor e o Pegoraro manda essa pergunta, né? Quer saber um pouquinho da estrada? Fala aí, Márcio. Eu vou colocar aqui, mas a tecnologia, ela é muito avançada para a gente. Também tem essa dificuldade. Mas vamos colocar, ele faz a pergunta, né? E sobre a estrada. Vamos ouvir a pergunta do Pegoraro aqui. Vamos lá. Essa estrada, então, principal que ia para o Parque Nacional, para as Cataratas do Iguaçu, passava ali na frente do Colégio Agrícola. É, ele pergunta sobre a história, né, dessa estrada, porque era referência. Ah, a estrada que vai para as Cataratas é a estrada que passa em frente ao Colégio Agrícola. É. E aí cita sempre o nome Colégio Agrícola. Conta para a gente um pouco disso. Porque na época o Colégio Agrícola era no interior, na roça, né? A cidade, tudo bem que a estrada velha de Guarapuava, né? Uhum. Ela entrava no Boeci, então o centro comercial de Foz do Iguaçu era no Boeci, né? Que tinha o Olho, tinha a Casa Mineira, isso, que era o mercado, isso. Tinha uhum. aquelas Casa Lélia, os Vancho, o Cupac, aquele povo tudo uhum. ali, que era ali o comércio. Verdade. Né? E depois lá na Avenida Brasil tinha também alguma coisinha, mas lá era ruim de ir, porque eram dois morros, um do que veio do Batalhão e outro veio do Brasil, uhum. então ali ou não tinha ponte, ou era uma valeta muito funda no estado, não dava para andar. Então, a melhor avenida de Foz era a Santos Dumont, né? Que era plana, eu me lembro, tudo era para ali. Até o ônibus, quando apareceu o ônibus aquele, a rodoviária. Professor, era ali. Antes de Santos Dumont, ali que se falava Lamarque, né? Do Hotel Lamarque. O Hotel Lamarque, é que uhum. era então. Depois que veio ser Santos Dumont, né? Exato. Uhum. Então, a única estrada calçada que tinha é a que saía ali da frente da prefeitura, na igreja, né? Schimmelfeng. Schimmelfeng, uhum. descia com 2,5 metros de largura, calçamento. Aí ali no Boeci ela subia como quem vai para Porto Meira hoje, chegava no Colégio Agrícola, ela pega do lado do Colégio Isso, Agrícola, do lado em frente do colégio. Ali, uhum. que era a frente, era a única estrada uhum. que tinha. E quando a gente via um carro, era ali que a gente via, raramente, né? Passava dia inteiro, você passava um jipe, dois, e levava os turistas. E essa estradinha ia até as Cataratas. As Cataratas. E hoje é aquela Avenida dos Imigrantes que eles falam, uhum. né? Eu fiquei com uma dó quando eu ia arrancando aquilo para fazer verdade, a avenida. Verdade. Porque ela estava ali até poucos anos atrás, né? Não faz muito tempo. Mas né? eu sempre digo aqui, eu não sei por quê, o que esse povo pensa em não preservar a história. Não, devia não ter precisava. Feito o asfalto do lado, sim, mas deixar ao lado. A danadinha ali no sim, meio. Sim, né? O senhor falou tudo, professor. Deixa, porque é nossa história. Mas ela ainda tem vários, porque daí fizeram reta a estrada. Então, uhum. ali tinha aquelas curvinhas, tem vários locais aqui da cidade, do percurso Foz do Iguaçu a Catarata, que ela existe ainda. Uhum. Meio no mato, meio numa propriedade rural, mas ela existe ainda. Uhum. Então, era engraçado. Então, no domingo, nós tínhamos janta mais cedo, era 5:30 janta, e daí nós vínhamos tudo para missa, quando eu era aluno, estou falando em 50 e pouco. Aí vinha um inspetor com a gente, nós vínhamos em forma, e a gente vinha tudo por cima da calçamentinha, né, que era a calçada. E até na frente da igreja. Daí na igreja nós entravamos na missa, depois entrava em fila de novo, igual criança do prézinho. Assim. Olha só. E aí nós íamos. Disciplina tudo, militar, hein? E tinha, naquele tempo, o Estado dava roupa. Então nós tínhamos terninho, tinha um que era tipo caque, assim, né? Eu aquele lembro. Que era para ir na missa, tinha isso. outro que era para desfile. Então a gente uhum. tinha roupas, né? Igual eu decidi olhando e tinha um cara verde, esse era o chique, né? Acharam uma fotografia minha quando eu era aluno, não sei aonde, e puseram um edital lá no colégio. E eu bonezinho, essa, né? É igual aquele bonezinho de oficiais. Sim, de aquele bibico, né? Aquele, uhum. aquele de oficiais de exército. E eu tô nessa foto com aquele bonezinho. Aí eu fui saber onde era essa foto. Então foi na reunião dos clubes agrícolas 4P. Cada ano tinha, né? Uhum. E aí eu tava nessa reunião, então eu tava com aquele uniformezinho chique, né? Uhum. E aquilo foi o falecido Manuel Moreira Pena que tirou a foto. E deu o Clóvis Pena, que foi o teu diretor isso, na escola normal. Isso, nosso diretor. Uhum. Né? Ele que veio pra cá com aquela fama, como é que se diz assim, com aquele entusiasmo. Todo, uhum. recém-formado médico veterinário. Verdade. E despacharam ele para fazer com a sua, mesmo, o Colégio Agrícola. Aí ele que trouxe a escola normal, que abriu para a reforma, né, na época, estava na época, em 92, abriu a lei 5692, né, que era de ensino profissional, aquela coisa toda. Uhum. E o Clóvis veio empolgado, já abriu a escola normal, já queria trazer mais coisa lá. E pena que ele ficou só um ano e pouco lá, verdade. Dois, né? E ele que me trouxe para o Colégio Agrícola, porque eu estudei com o Clóvis desde o IOU, né? Olha que bacana. Sim, nós estudamos junto, fomos para o Rio Negro junto. E depois é que a gente se dividiu, que ele foi fazer o técnico em Ponta Grossa, né? Porque eu fiz em Rio Negro. Mas a gente estudou junto. Então nós éramos inseparáveis na escola e ele. Uhum. Nós éramos amigos, sempre fomos amigos. De ir nas práticas junto, de olhar, e, sei lá, e ter aquelas curiosidades junto. Verdade. E ele, quando veio para cá, ele foi lá em casa do meu pai e disse: onde é que está o Mário? Eu estava em Realeza, né? Eu trabalhava de técnico lá. Depois ele fez um jeito de me trazer de volta, então daí, 94, acho que foi isso. Olha e que beleza. Estamos lá até hoje. E aí, professor Rogério, estar ao lado do professor Mário tá sabendo da história, né? Com certeza. Com certeza. Para a gente, tudo é um aprendizado, né? Verdade. Então, hoje, até hoje, a maioria das situações que a gente quer fazer uma mudança, quer mexer com isso ou com aquilo, com certeza temos aí no professor Mário. Buscamos nele, professor, dá para fazer, não dá, o que você acha? Olha que bacana. E acho que tem que funcionar dessa isso, forma, né? Isso, isso mesmo. Porque a experiência ainda vale muito. É lógico, é o que eu digo, tem que trabalhar ao lado, não é? Sim. O antigo junto com o novo, olha lá. Por que que dá certo na China? Muitas coisas, né? Porque como eles diz, ouvem os anciões, é. Aí como diz é que o Márcio aí, a tecnologia está avançada, mas ainda muitas coisas nós temos sim, que buscar lógico. No passado. Uhum. E professor, e em relação a como era na sua época de que o senhor ingressou na escola, o aprendizado, o maquinário, o tratamento com os animais, mudou muito de lá para cá? O senhor pode contar para a gente um pouco como era, como... O senhor estava contando a história do jipe, aquela coisa toda. O senhor poderia trazer para a gente essa comparação, até o professor Rogério também, né? Colocar um pouco aí do que, como era, né? Porque era precário, né? Não era precário porque não era evoluído. Era naquela época era aquela evolução. Era coisa do momento. Era aquela do momento. Como é que Mas era? O ensino era uma coisa fora do normal, porque era um ensino assim, eu tenho guardado alguns cadernos meus do primário, e eu olho e digo, não acredito que na quarta série do ginásio, terceira, eu tinha essa competência. Eu olho minhas redações, o caderninho de matemática, aquelas coisas, minha letra, não acho de português, porque como a gente morava dentro da escola, e era um quartel, porque os colégios agrícolas, hoje, eles vieram, eles chamavam de abrigo antigamente, né? Então, na época, o governador, Manuel Ribas, né? ele criou essas escolas para pegar as crianças que não tinham de colocar. Então, era abrigo de menores. Então, Castro chegou a ser abrigo. Aí veio o apelido do colégio agrícola e falou assim, você é abrigueiro? Abrigueiro que está estudando no colégio agrícola, né? Então, Castro, Ponta Grossa... ali perto da Canguiri, ali perto de Curitiba, e depois ele tinha essas escolas, ele fez as escolas rurais, então era escola de trabalhadores rurais. Aí você fazia, o primeiro e o segundo ano era para alfabetizar, e o terceiro e o quarto você se formaria em operário agrícola. Era assim que funcionava. Eu sou um operário agrícola, fiz um curso. aí o ginásio, quando começou com o tempo, foi aumentando, o ginásio era o primeiro... A primeira série e a segunda série do ginásio seria ensino normal. O terceiro e a quarta série do ginásio era mestria agrícola. Nós tínhamos didática, aquilo que vocês eram normal, para aprender da aula, porque não tinha, ninguém estudava na época, né? Eu lembro quando eu formei técnico, eu virei autoridade em Foz, não tinha ninguém que estudar. Sabe, era muita... Santa Terezinha. Olha só. Santa Terezinha tinha 3 pessoas com segundo grau. Na época que eu formei. Tá vendo? É. Então, é isso aí. A gente tinha que ser, a gente tinha essa responsabilidade que todo mundo vinha perguntar as coisas pra gente, que esse cara estudou a vida inteira. Verdade. Então verdade. Era assim que funcionava. Mas o colégio agrícola era adaptado àquela condição da época. Então, tudo piazadinha pequena, mas nós tínhamos a horta, tínhamos pequenos animais, nós tínhamos vaca, tínhamos suínos, tínhamos lavoura. Então, tinha a pessoa, tinha o funcionário de campo que levava a gente para a gente aprender a plantar, só que os funcionários meio faziam, né? E a gente ajudava aquelas coisinhas que estavam dentro do tamanho. E o falecido Manuel Moreira Pena era muito exigente, ele gostava tudo muito bem feito, muito limpinho. A horta era até, eu acho que até varrida, aquelas estradinhas de um canteiro e outro. Que bom, hein? Que maravilha. Precisamos de mais Manuéis por aí. Mas eu tenho uma pergunta aqui para vocês, de uma ouvinte, a Marli, do Campos Iguaçu. Ela pergunta, professor Rogério ou professor Mário, quantos anos precisa ter para estudar no colégio agrícola? O aluno, para ingressar no colégio agrícola, hoje, como é um ensino médio profissionalizante, ele tem que estar com o ensino fundamental, ou seja, terminado a nona série, nono ano, né, do ensino fundamental. Terminando esse nono ano, ele já está apto a ingressar no ensino médio do colégio agrícola. Ele passa por uma... Nós fazemos assim, é aberta uma inscrição e hoje, um exemplo, nós temos a ideia de abrir 3 turmas para o ano de 2016. É um processo de seleção, porque, digamos assim, para aproximadamente 100 vagas, dá em torno de 600 candidatos. Nossa. É, a procura é muito grande. Ai, que então, bacana. A gente tem que fazer um processozinho de seleção. Através de uma prova? Ou... É, ele é feito um testezinho. Uhum. A gente, a prioridade é para alunos oriundos do campo também, né? Certo. É a questão de renda também. Uhum. Mas o objetivo nosso é fazer com que aquele aluno que queira estudar ali. E isso não é que o pai queira colocar ali. Ah, tá. Então, olha aí, Marli, espero que o professor Rogério tenha respondido a tua questão, né? Com quantos anos precisa ter para estudar. E tomara que esteja dentro do teu quadro aí, que você possa ser mais, você ou alguém da tua família, para o colégio agrícola. Eu aconselho. Vai para lá mesmo. Tá. O Pegoraro tem uma pergunta para os professores. Direto da nossa capital paranaense. Nós estamos aqui automatizados, né? Vamos lá, então, a pergunta dele. Vou pedir para o professor Rogério falar um pouquinho sobre o curso de técnico de guia de turismo, que é muito importante para a cidade. Para a cidade. Eu concluo aqui, né? Para a cidade. Bom dia, Pegoraro. Espero que esteja tudo bem, você com seus familiares aí. Com respeito ao curso de técnico em guia de turismo... É um dos cursos que nós temos no período noturno, que paralelo temos também o curso técnico de química e técnico em meio ambiente. Com respeito ao curso de guia, ele já está no colégio aproximadamente há 10 anos e temos também, é um curso muito procurado, porque nossa cidade hoje ela já se faz necessária a questão turística, que é muito forte. Verdade. E essa procura para o curso de guia de turismo é muito grande também. Então, hoje, a maioria do pessoal que está aí meio na surdina trabalhando no turismo, eles procuram para se legalizar, para que estejam com um documento oficial, né, para que eles possam adentrar aí nos âmbitos do turismo aí já legalmente. Uhum. E a procura é muito grande, quer seja até pelo pessoal que hoje já estão atuando aí no turismo, como também o pessoal aí de táxis, enfim, tudo aquilo que estão em um segmento voltado ao turismo, procuram pelo colégio para a formação desse curso, que ele é um ano e meio, né? Olha, uhum. Três fases, ele é curso semestral. Rapidinho, e ele sai dali, né? Ele é curso noturno, uhum. Não tem custo nenhum. Olha, é só a questão dos deslocamentos mesmo desse aluno ao colégio. As aulas são... das 19 horas às 22h50. Então, olha, disciplina, perseverança e você consegue. Nós vamos, voltamos a falar, professor Rogério, depois, das modalidades de curso do Colégio Agrícola, né? Okay. Vocês dois vão falar, porque além do turismo, o senhor falou em meio ambiente, química, agropecuária, uhum. Né? Então, tem o integrado e tem o subsequente, então nós vamos falar. Uhum. Mas a gente vai ouvir uma música... E antes da música, Márcio, eu gostaria que você falasse dos brindes, por favor, e como participar para ganhar. Porque eu tenho para falar da música o seguinte. Hoje, eu sou fã dele, né, John Secada, hoje ele completa 54 anos, né? Então, parabéns, olha, como já? Isso, então, parece ontem. Olha que idade bonita, 54. Então, nós vamos ouvir depois que o Márcio chama aí dos brindes, né? Nós vamos ouvir John Secada, Good Feelings e parabéns ao grande cantor e compositor. Tá certo, então. Obrigado, Rita. Olha só, você pode participar com a gente pelo WhatsApp, 45-88-28-2828, mandando seu nome, o HEM, quero participar, e, enfim. Participe aí, a Samina tá atenta aqui para anotar o seu nomezinho ao final do programa. Você, quem sabe, pode ser o ganhador aí. Também pela fanpage facebook.com/transamericafoz. Você participa com a gente, 3028-2828, esse é o telefone. A Rita ama ouvir esse barulho aqui nos estúdios. Quando toca o telefone na frente, ela é uma alegria só, professor, aqui no estúdio. Olha só, tem aqui bolo da Bolo Doce Brasil, tá? A Vânia e a Janete, é isso? Isso, olha só. A Bolo Doce Brasil está na rua Quintino Bocaiúva, 912, no centro de Foz do Iguaçu. Se você quer mais informações, pode acessar bolodocebrasil.com.br ou então visitar a fanpage no facebook.com/bolodocebrasil. Ou então ligar aí no telefone 99-33-2959 ou 30-29-01-16. Ainda nós temos aqui um passeio com direito a dois acompanhantes no Complexo Dreamland, Museu de Cera. É você, mais duas pessoas, pode levar pai, mãe, irmão, irmã, enfim, fica à vontade. E está ali o complexo Dreamland, está na, é um museu ali de cera, Vale dos Dinossauros, Maravilhas do Mundo, está na Avenida das Cataratas, ali na Rodovia das Cataratas, quilômetro 14, funciona das 8 da manhã até as 7 da noite. Também temos aqui, ó, um terço, né, de porta da Teia Bijuterias Católicas, que você pode colocar na porta da sua casa para abençoar aí quem está te visitando, tirar aquele olho gordo, né, Rita? Uhum. Porque tem uns vizinhos que vai na casa da gente, mas que eu fico olhando as coisas da gente. Uhum. Da Teia, e também a Érica. Olha só, você pode entrar em contato pelo telefone 99-46-88-79. Pelo WhatsApp também, anota aí que é o WhatsApp, 4599-468879, né? E também tem um brinco aqui da Imperador Acessórios, da Marinalva, que é o WhatsApp que eu passei para você agora aqui, 4599-468879. E vamos à música de John Secada aí, a música que a Rita ama, quer ouvir muito essa música, vamos lá. Você está ouvindo Histórias e Memórias na Transamérica. Can you give me such good sweet

Histórias e Memórias, uma viagem no tempo. Realmente, Histórias e Memórias é uma viagem no tempo. A música que a gente acabou de ouvir é Janis Joplin, Piece of My Heart. Hoje, dia 4, né, marcam 45 anos de seu falecimento em 1970, com apenas 27 anos. Puxa vida, né? Uma perda muito grande. Então, nós vamos voltar com os professores, que hoje aqui está sendo uma aula. Pega o horário, você não sabe o que você está perdendo, meu filho. Nem sabe, né? Pega o horário, tem alguma perguntinha aí? Ele tem um recado aqui para dar. Um recado, vamos lá. Primeiro, ele quer mandar um abraço, né? Vamos ouvir aqui os... Mandar um abraço para a Yáscara, para a Luísa, para a vó Neida e também para o Bruno Lucas, lá em Cascavel. E ainda, Rita, ele tem um recado para você agora também. Aqui, ó. Ai, ai, ai. Viu, Rita? Você que gosta muito de futebol, ficar aqui ouvindo o programa de longe é que nem ficar no banco de reservas. É que nem ficar no banco de reservas. A gente fica mais nervoso do que ao vivo aí na bancada do programa. Você tá o quê? Você tá me dando já umas dicas para mim não tirar folga também, é? Só porque eu disse que domingo que vem eu ia folgar? Tá bom, entendi o recado, Pegoraro. Eu entendo bastante de futebol. Como será ficar no banco de reserva? Agora eu tenho uma ideia, né? Olha o nervoso que, né? Tá bom, Pegoraro. Um abração para toda a tua família aí, principalmente para o seu Orlando. Força, saúde, é isso aí mesmo. Gente, nós vamos agora ouvir, né, dos professores aqui. Não sei qual dos dois, porque a história é muito boa. Eles vão falar um pouquinho para a gente das modalidades de curso do Colégio Agrícola, que é o Centro Estadual de Educação Profissional Manuel Moreira Pena. Bom, o Colégio Agrícola hoje, como a ênfase dele é o curso de agropecuária, então o curso principal nosso é o integrado técnico em agropecuária, que ele funciona no período de manhã e tarde. E à noite ainda com aulas que eles têm lá de informática e trabalhos e adjacentes. E também os outros cursos que nós temos na noite, que são os cursos técnico em guia de turismo, técnico em meio ambiente e técnico em química. Cursos esses hoje que também têm uma procura de alunos, de pessoas para fazer o curso e também com uma receptividade pós-curso, que está muito excelente. Então, o pessoal formado hoje, o curso de turismo, um exemplo, e o técnico em meio ambiente é um ano e meio, e o curso de química são em 2 anos. Mas são cursos que o aluno formado, o campo de trabalho hoje está aberto e a procura é bastante grande pela própria classe empresarial aí da cidade. E o turismo, o pessoal trabalha muito como freelancer, por conta, vão trabalhar nas empresas, o cara compra uma van, sai para o mercado de trabalho e quando se vê, ele está se dando bem aí na cidade. Verdade, Foz do Iguaçu, né? Agora, isso aí. Rita, agora Oi. Me chamou a atenção o curso de química. Olha que bacana. Porque é interessante, nós que estamos, né, concluindo a nossa faculdade, e agora para quem quer trabalhar na área de perícia, né? Perfeito. Pode fazer o curso de química. E eu tenho, bacana. Eu tenho essa pretensão, essa vontade. Olha aí, ó. Márcio, isso aí, o curso de química, inclusive, hoje nós temos dentro do colégio um laboratório muito bem equipado, laboratório de química. Que bacana. Temos um laboratório da área de solos também muito bem equipado, considerado assim, um dos melhores laboratórios do estado do Paraná. E como eu estava falando, então, uma vez esse aluno formado, a procura desse profissional aí fora é bem intensa. Os laboratórios aí na cidade, aqui no Paraguai, Cidade Leste, os laboratórios das universidades procuram esses alunos formados. Então, é gratificante você ver quando o aluno conclui o curso e que ele tem aí fora um mercado de trabalho para ele exercer a sua função. Tem uma pergunta agora minha. Para gente assim que nem eu, bem novinha, né, que concluiu já há muito tempo atrás, há essa possibilidade desse técnico em química? Eu sou apaixonada por química. Com certeza. Olha! O ponto principal tem que ter o segundo grau. Tendo o segundo grau, porque ele é um curso pós-médio, né? Certo. E subsequente. Então, tendo essa habilitação, participa também do processo de seleção. Professor, senhor, me ajuda lá, professor, hein? E também são cursos bem procurados. Ai, que beleza. Diga-se de passagem, Rita, é um processo de seleção, um processo público, né? Então, o que acontece? Jesus. Quem sabe, sabe. Quem não sabe, não sabe. Tudo um pouco e volta na próxima. É verdade. Eu já vou preparada para voltar na próxima, mas já é uma oportunidade de estar no meu colégio novamente, né? Fazendo o que eu gosto. Química, que beleza isso, hein? Muito bom. Muito bacana mesmo. E os profissionais que hoje trabalham ali como professores, né, são bastante competentes. É, a gente vê assim, a gama de informações que eles passam, eles se doam pelo curso. Que maravilha. E assim, a própria Polícia Federal oferece cursos, né, de estágio para que eles participem dessa, na parte de perícia, como você mesmo citou aí. Que beleza. Então é bastante interessante. E muitos não aguentam o tranco, sabe? Porque verdade, é um imagino. Curso bem puxado. Mas assim, aqueles que permanecem, nossa, chegam ali na frente, estão com uma bagagem aí, mais uma profissão excelente para o mercado de trabalho. Outra pergunta, professor, é os alunos do Colégio Agrícola na participação com o Enem. Como é que temos alguma coisa boa para falar? Com certeza. O Colégio Agrícola já vem aí pelo terceiro ano, aí, né, angariando aí os melhores lugares aí das escolas públicas do estado do Paraná. Aqui em Foz do Iguaçu, nós somos aí pelo segundo ano consecutivo como o primeiro lugar, né, das escolas públicas aqui de Foz do Iguaçu. E no Paraná, em torno de 2.200 escolas públicas, nós ficamos em 25º lugar. Então, são colocações aí que só nos enaltecem, né? Opa. E com certeza, como eu disse, o nosso aluno, ele é dedicado. É, temos hoje um acervo de biblioteca muito grande, é procurado, eles têm essa busca por leitura. Então, eles estão envolvidos hoje na atualização e é importante, é isso, que é onde que você quer, vai fazer um concurso, vai fazer um vestibular, né, a procura, eles basicamente estão sempre um dos melhores colocados nessa situação. Está vendo, professor? Participamos, aproveito o embalo, participamos o ano passado, já é o terceiro ano consecutivo da Olimpíada Brasileira de Agropecuária. Opa! Ficamos em primeiro lugar no Brasil. E que maravilha, três, gente. Quatro alunos nossos foram representar o Brasil na Espanha no ano passado de 2020. Nossa! Então, nossa. Isso aí é... Né, o aluno do Colégio Agrícola faz a diferença. Com nossa, certeza. Que beleza. Só, nossa, essa que orgulho. Essa diferença a gente percebe, porque é lógico, uma criança que vai na escola, tem quatro aulinhas por dia, vai embora, cinco. Aí pega um do Agrícola que tem uma diversidade de disciplina muito grande, mais de 20 disciplinas. Queira ou não queira, se ele está tendo criações de animais domésticos, ele está estudando biologia, ele está estudando química, tem balanceamento alimentar, tem medicação, tem, né? Ele está sabendo o que é a parte de higiene, o que é... Então, o meio ambiente, ele tem agricultura, ele estuda planta, ele estuda cada cultura, ele estuda nome científico, ele estuda adubação. Então, essa diversidade de conteúdos que passa na formação dele... amplia também a condição dele fazer um teste na parte do núcleo comum, né? Porque ele tem o dobro, mais do que o dobro de aula do que tem um aluno que faz um segundo grau normal, vamos dizer assim, né? Um ensino médio normal. E isso diversifica, queira ou não queira, diversifica, né? Ele tem que fazer muita apresentação, a gente trabalha muito com isso, né? Você vai discutir esse tema, vai fazer um trabalho desse tema e vai apresentar. Então, ele aprende a falar, ele fica assim, prestando muita atenção no que vai dizer e no que vai escrever, né? Porque passa por todos. Então, eu acho que isso já é por mais que queira ou não queira, é um lance para o aluno ser melhor que os outros em conhecimento. Que beleza, hein? Olha aqui, mais um abraço aqui, que estamos recebendo um abraço da esposa do Pegoraro, que está aqui em Foz, Yáscara, comemorando, claro. O dia de São Francisco de Assis e ouvindo histórias e memórias com o Colégio Agrícola. Que beleza, hein? Teu domingão tá completo, filha. É. Né? São Francisco de Assis, para nós que somos fervorosas, né? Católicas fervorosas e histórias aqui do Colégio Agrícola, relembrando que a esposa do Pegoraro também, né? A Yáscara é engenheira agrônoma. Então, tudo a ver, né? Tudo a ver. Que beleza. Yáscara, um abração para você, meu, da Samela, de todo o pessoal aqui do Histórias e Memórias e dos professores também. E agora nós vamos continuar aqui para saber mais curiosidades. Vocês têm alguma coisa para deixar para a gente que, de repente, eu não perguntei, mas que está faltando aí para a gente saber do Colégio Agrícola? Olha, sim, tem muita coisa, hein? Vamos dizer assim, concomitantemente, né? Os colégios agrícolas também sempre tiveram uma organização à parte da parte pedagógica, né? Ele começou com clubes agrícolas 4P, né? Muitos anos. 4P seria, eu ia perguntar. Progresso, perseverança, produção, era nessa linha aqui, né? Na época que nós... Então tinha aquela... É uma filosofia. É, então era, o aluno tinha que... Ele administrava isso. Então o aluno tinha a diretoria, o presidente, então você já tinha reuniões feitas pelo aluno, lógico que sempre um professor coordenador, alguma coisa. Depois ele foi os futuros fazendeiros do Brasil, aí ficou um tempo, uns anos, né, que quem cuidava dessa parte. Depois veio a tal de cooperativa agrícola, né? É, os colégios agrícolas tinham, cada colégio agrícola tinha uma cooperativa e a diretoria era do colégio agrícola. E eles têm nome, vez e voz e autonomia, autoridade dentro da escola, porque é o presidente da cooperativa. O diretor tem que chamar o presidente da cooperativa para assinar documentos, para pagar conta e por aí fora. Então, isso também é uma formação que vem para o nosso aluno, para ele começar a administrar uma propriedade, uma empresa, né? E a gente percebe que todos os presidentes das cooperativas, eles sempre foram muito bem sucedidos profissionalmente, até porque eles pegavam aquela experiência na escola. Eu lembro quando eu assumi a primeira vez a direção, eu criei uma sala da cooperativa do lado do gabinete do diretor. E chamei eles e disse, ó, vocês se viram. O cardápio da comida vocês que vão fazer, eu vou estar junto, né? Mas vocês que vão fazer, vocês que vão administrar, vocês é que vão. Aí se vocês achar que estão gastando demais além do dinheiro que nós temos, vocês vão diminuir o bife de um dia, vão se virar. Então isso fazia com que eles se esforçassem muito na produção do colégio, porque quanto mais produzia o colégio, mais suínos para eles comerem, a carne para nós comprar, mais olerícolas na horta, mais não sei o quê, mas não sei o quê, mais barato seria o custo para eles, né? Se bem que hoje eles não têm mais nenhuma taxa, não têm mais nada, né? Eles não pagam mais nada para estudar. Mas na época da cooperativa, cada aluno pagava meio salário e o resto tinha que ser produzido na escola. Então, tudo isso ajuda, né? Lembrei agora dessa questão da cooperativa. Desde o tempo que eu fui aluno no primário, sempre teve uma organização dessa. Hoje que está meio complicado, né, professor José? Eles estão querendo tirar essa cooperativa, estão querendo... Porque hoje, como o professor Mário estava falando, essa cooperativa de alunos que existe dentro dos colégios agrícolas é importantíssima porque toda a produção nossa do colégio agrícola, quer seja na linha de horta, na linha de produção lá de plantio de soja, de milho, dentro da nossa agroindústria, nós temos uma agroindústria muito bem montada dentro do colégio hoje com a produção de queijos, doce de leite, nossa, doces. Que beleza. E tudo isso é administrado por esse grupo de alunos que é a Cooperativa Escola de Alunos. Essa pergunta é exatamente isso que eu ia perguntar. A produção, a matéria-prima produzida ali, vamos supor, o aluno ele está aprendendo a cultivar milho, a plantar, a cuidar, enfim, faz todo o processo pedagógico na parte técnica, né? Como cuidar do rebanho, como cuidar do suíno, como tratar, como, enfim, né? Toda essa parte... E esses animais, essa produção agrícola, essa produção, no geral, onde se destina, para quem vai? A grande maioria dessa produção, Márcio, ela é para uso consumo próprio, dentro do estabelecimento, para eles próprios. E o excedente que ele é comercializado. E essa comercialização, essa renda que vem, ela é aplicada em benefício da própria escola. É maquinários, é animais, às vezes compra animais, né, que os animais vão ficando muito velhos, tem que ir fazendo uma troca, maquinária que você tem que estar atualizando, veículos que você às vezes tem que fazer manutenção. Então, toda essa renda ela é revertida dentro do próprio estabelecimento ali. Claro, e é até bom porque tem alguma entidade, alguém que o Colégio Agrícola contribui, beneficia ou não? Assim, hoje, por exemplo, tem alface, tem as hortas, tem lá alface, tem isso, tem isso. Destina-se a alguma destina-se. Entidade? Destina-se. O uso nosso ali, Márcio, assim, na grande maioria, como eu falei, é para o uso próprio. Uhum. E aquilo que se excede, muitas vezes, por exemplo, verduras. É aquela parte que você sabe que não tem o que fazer mais, então destina-se para o asilo dos velhinhos, umas entidades que uma determinada igreja está fazendo uma festa beneficente, então eles procuram o colégio se a gente possa arrumar alguma coisa. Bacana. Então a gente sempre participa desta maneira, porque sabemos que toda aquela produção nossa ali, ela não é consumida, né, porque sobra. Sim. Então, a gente, medido para não passar o tempo, então a gente já faz essas distribuições, essas doações. Né? Bacana isso. Eu vou deixar uma pergunta para os dois professores, depois da música, vocês vão responder. E aí, antes de eu fazer a pergunta, eu vou ler uma curiosidade para vocês aqui, que vocês já devem saber, mas eu vou deixar. Quando a expedição militar, chefiada pelo tenente José Joaquim Firmino, chegou a Foz, em Foz, né, em 1889, o local indicado para a instalação da colônia era onde hoje está o Colégio Agrícola. Mas por não haver água suficiente, resolveram mudar provisoriamente para as proximidades do rio Boici e Monjolo. E ali ficou, então, o centro da cidade. Mas a pergunta para vocês é o seguinte. Professores, Foz do Iguaçu precisa urgente, já passou da hora, de termos o nosso museu. Aí eu pergunto aos dois, que vão responder depois da música, né? Qual o local ideal para este museu? Nós temos algumas dicas, assim, algumas sugestões, que seria onde hoje funciona a Fundação Cultural, ali na Praça Getúlio Vargas, que não tem mais praça, né? Sobrou só um pedacinho verde ali, que é mania de acabarem com praças, né? Não entendi até hoje. Nós temos o Gresf, né? Onde é o Gresf. Nós temos aonde? Nessa própria descida ali, atrás do Provopar, que é a Secretaria de Patrimônio. É a Secretaria de Patrimônio. Bem ao lado dos Correios ali. Né? Tá, o troço tá, parece que é onde antigamente funcionava a coletoria. Exato. O prédio está bastante danificado. Então, a própria prefeitura, se sair dali e for para um outro local, aquele prédio é lindo pra caramba, né? Ou se, de repente, vocês têm uma outra ideia. Aí, depois da música que eu vou oferecer pra vocês, vocês respondem pra nós. E a música é bacana, hein, professor? Olha lá. Trini Lopes. Cucuru Cucu Paloma. Você está ouvindo Histórias e Memórias na Transamérica. Dicen que por las noches nomás se iba en puro llorar. Dicen que no dormía, nomás se iba en puro llorar. Juran que el mismo cielo se estremecía al oír su llanto. Como sufría por ella, que hasta en su muerte la fue llamando. Ay, ay, ay, ay, ay. Paloma triste, muy de mañana, llegó a cantar a la casita sola, con sus puertitas de par en par. Juran que esta paloma no era otra cosa más que su alma, que todavía le espera a que regrese la desdichada. Cucurucu Adrenalina Transamérica vai te ajudar a colocar sua sequência de músicas dentro do seu bolso. Ou melhor, na mochila. Adrenalina. O melhor programa de música eletrônica do rádio e o DJ Joy K vão te dar um iPod Touch que vai dentro da mochila com a marca Transamérica. Acesse transanet.com.br/pop e responda. Qual vai ser a primeira música que você incluirá no seu iPod Touch e por quê? O resultado rola dia 2, no Adrenalina, que começa às 11 da noite. Conte pra todo mundo e participe desta promoção Adrenalina Transamérica. É pra ganhar e dançar, é pra curtir. Transamérica! Itamed, o plano de saúde do Hospital Ministro Costa Cavalcante. Faça já seu plano, pessoal, familiar ou empresarial. Sua saúde merece o melhor. Ligue 3576-8005 ou acesse o site www.itamed.com.br. Companheiro, eu também tô ligado na Transamérica. Atuar com agilidade e comprometimento nas atividades de extração, transporte e comercialização de areia é a missão da Mineração Maracaju, fornecendo produto de alta qualidade para os clientes e contribuindo no desenvolvimento dos seus colaboradores e das comunidades onde atua. Práticas de sustentabilidade com credibilidade, responsabilidade ambiental, agilidade e trabalho em equipe fazem da Mineração Maracaju referência na qualidade de produtos e serviços. Conheça a Mineração Maracaju. Acesse mineraçãomaracaju.com.br ou ligue 3541-3777. De segunda a sexta, a equipe 10 do rádio é escalada para informar tudo sobre o mundo esportivo. Papo de craque Transamérica, de segunda a sexta às 18h. Oferecimento: Taco, pensou jeans, pensou taco. Embalagens Paraná, duas lojas na Fagundes Varela, Vila Portes. Dourado Pesca Esporte, na República Argentina. Destro Macro Atacado, na Vila Portes. Casa Nissei, líder em eletrônicos no Paraguai. Shop Brahma, o sabor de ser mais. Você encontra na Mondaí, distribuidora de bebidas. Beba com moderação. Miolar Alimentos, porque o importante é ser feliz. Gráfica Grafel, o melhor em impressão você encontra na Gráfica Grafel. E Autoescola de Brito, formando condutores com consciência. Transamérica. Transamérica. Transamérica. A sua rádio, onde você estiver. Histórias e memórias, uma viagem no tempo. Muito bem, Rita. É, queremos lembrar os nossos ouvintes que estamos aqui agora no último bloco do nosso programa, Histórias e Memórias. E agora tem daqui a pouquinho o sorteio e você pode continuar participando com a gente aqui pelo 3028-2828. É uma alegria só quando a Rita escuta esse telefone tocar lá na frente. Então vamos participar com a gente. 3028-2828. Tem um WhatsApp também, 45-8828-2828, que agora é tecnologia, professor. Todo mundo está de casa, todo mundo está com a família e estão mandando mensagem para a gente aqui. Participe também pela fanpage facebook.com/transamericafoz. Tem aqui Bolo da Bolo Doce Brasil, que está ali na Quintino Bocaiúva 912, no centro de Foz do Iguaçu. Tem passeio no complexo Dreamland, com o Museu de Cera, tá? Para o ganhador mais dois acompanhantes, está ali na Avenida das Cataratas, com funcionamento das 8 da manhã às 7 da noite. Tem aqui o terço de porta da Teia Bijuterias Católicas, que está na rua Rui Barbosa, 1032, sala 47, no Shopping Mercosul. Tem também aqui um brinco. Um brinco? Quase que eu li um brinde aqui. Um brinco da Imperadora Acessórios, que está junto com a gente aqui. E você pode adicionar aí no seu WhatsApp o 4599... 468879 da Imperador. São os nossos parceiros e também os nossos prêmios de hoje, Rita. É isso aí. E obrigada, hein, Márcio? E agora nós vamos voltar com a resposta, né, dos professores a respeito do local ideal para um museu em Foz do Iguaçu. Então, já que a gente vai tratar de museu, né, é interessante a gente olhar aquela parte mais histórica da cidade. Isso. Né? E aí, eu acho alguns lugares aqui primordiais. O Hotel Cassino, né? Antigo Hotel Cassino, que hoje é o Senac. Uhum, perfeito. É um local muito interessante. Eu acho que o nosso antigo aeroporto, né? De Foz do Iguaçu. Isso. Hoje lá o Gresp. o Gresf, aquele prédio lindíssimo, né, maravilhoso. É, nós temos aí aqueles prédios ali onde era o antigo Banco do Brasil. É, né? Polícia Federal, a Polícia, né? Federal. E hoje é o Ministério do Trabalho. Ministério do Trabalho. Depois, seguindo na esquina, temos aquele prédio que é lindo, né? Bem histórico, de Foz. Uhum. Desde que eu sou criança está ali aquele prédio, que hoje é a Fundação... Não, hoje é a... É ação social? O que está ali? É onde era o Provopar, né? Provopar, por ali. Assim, ali ação também social. Tem um prédio muito bonito. O antigo fórum, né? Que tá a Fundação lá, Cultural. Hoje é a Fundação Cultural. E biblioteca, né? E biblioteca, etc. Uhum. Então, nós temos prédios interessantes. Uhum. Até outra coisa seria um dia aquela prefeitura sair dali, né? Ali seria outro né? Porque lindo, também, muito lindo. Aquele prédio. É antigo, verdade. Né? Verdade. 1938, de 1938. Que são prédios que têm condições de só manejar o que está acontecendo neles hoje, né? Uhum. É, outra coisa antiga também, né? Que seria ali aquele prédio bem atrás da São João Batista, o salão, aquele salão, tem uma, até a igreja reformou agora, tem um salão ali que é estilo quase europeu ali, também com as paredes grossas. Eu acho que foi o primeiro casarão que fizeram antes da São João Batista, lá nos fundos, lá atrás daquele pé de manga lá que, ali de baixo. Tem um prédio ali. Ah, tá. Ali, tá, o Salão Verde. É, aquele salão ali também é um imenso. É bonito. Uma coisa antiga, né? Ele é. Desde que eu sou criança, tá ali velho, já que eu vi, né? Verdade. A casa... Antigamente era a casa dos padres, né, em madeira. Era, aí depois foi... Foi algumas... arrumado, mas é. Isso mesmo. Então tem tem umas casas. As outras, acho que a maioria é meio demoliram, né? Tem umas casas antigas por ali, principalmente naquele centro ali, né? Ali ficou o centro histórico de Foz, a gente chama de centrinho porque são poucas, né? As edificações. A praça, né? Tinha o Colégio das Irmãs, tinha a igreja, tinha aquela praça era bonita, né, professora? Sim. Getúlio Vargas, era linda. Linda. Agora aquela outra é menos vista, né? Porque ela ficou atrás da prefeitura, ali embaixo, aquela praça. Ah, o Mirante Tamandaré. Tamandaré, lá perto da Marinha, né? Muito bonita também. É, também é muito bonito. E, mas eu acho que ali seria só o Grécio que ficou um pouco fora, né? Mas o restante é lindo, tá tudo... lá também, né? É, mas é lindo. O Grécio é muito bonito, né? É uma arquitetura bonita, um projeto muito bonito. E a gente precisa, né, professor precisa. Rogério? Tem muita coisa que está se perdendo, né, professora? Muita coisa está indo pelo ralo a nossa história. Está indo pelo ralo e todo mundo só pensa nessa arquitetura moderna, nessa coisa arada aí. Tá bom, pode até pensar, mas vamos preservar o que está aí, né? Pois é, tem umas coisas que, né, a panificadora Marumbi, né, na época. Ah, né, da, do seu Sebastião e Dona Nair. Os turistas iam fazer lanche. Uhum. Então, ali também mudou tudo, né? Mudou, ali, já não, não... Antigamente, agora tinha o Hotel Salvati também, já mudou tudo. Ali também tinha, naquela rua ali, alguma coisinha, a mesa de renda, tinha a panificadora Marumbi, era um show, né? Coletoria continua, né, na esquina, assim, ficou ainda, tem então, o prédio ali, ali, né? Ali mas é pequeno, pública, ali é pequeno, mas ao lado do correio para cima, tem onde era também a coletoria, ali tem, que hoje é patrimônio, né? Secretaria do Patrimônio, ali é bacana, ali é um show. Ideal para um. O que o senhor acha, professor Rogério? Com certeza, endossando aí as palavras do professor Mário, e também, claro, se formos pensar em revitalização, temos aquele antigo prédio da Santa Casa também, que hoje está desativado. Também um lugar também excelente ali. Ótimo. Ah, é, a Santa Casa. Linda, linda, linda. E é um outro marco histórico. Verdade. Também, e ela está lá, né? Porque eles se construíram ao redor. Sim. E a antiga está lá. Antiga, aquela arquitetura lá maravilhosa. Dentro, isso. Dentro, né? Olha, que aquele beleza. Aquele é antiguíssimo também. Porque hoje dá uma tristeza se o senhor passar lá na frente. Não, está pera. Está uma coisa assim que nunca vi. É horrível, horrível. Dá uma tristeza. Um local bem centralizado. Nossa. Tem um espaço enorme para um estacionamento. Não tínhamos pensado. Tinha que ser professor, né? Para vir, ó. Antigo bingo. Da Santa Casa, né? É que a gente esquece daquele prédio, porque agora fizeram em volta, né? Criaram aquela parte nova em frente, né? Mas são locais assim que eu acho que tem que remarcar e reviver a história dessa cidade. Verdade. Eu mesmo, né, como eu falei, eu sou natural de Ponta Grossa, e a gente, eu, apesar de hoje estar com 59 anos de idade, eu sei muito da história de Ponta Grossa. Porque como diz o professor aqui, no tempo da gente, o ensinamento, eu acho que era diferente, buscava-se resgatar isso. E hoje, a gente aqui, a nível de Foz do Iguaçu, a gente não vê falar da história de Foz do Iguaçu, como não. Surgiu, que bom como ouvir, aconteceu. Tá vendo? Que bom ouvir de vocês. E é interessante, digamos, ao se criar esse museu, ao se criar essa história, resgatar isso, mostrar e buscar nas pessoas que viveram e conviveram aquele tempo, para trazer dentro desse marco que é o programa de pra vocês. Para que tenha um carinho, né, professor? Isso que muita gente não sabe. Inclusive, para essa criançada que está estudando hoje, ter essa participação, né? Lógico. Até, é um centro desse seria uma excelente sala de aula, né? Opa! Implementar dentro das escolas hoje do ensino fundamental essa história da cidade. Eu acho que era importantíssimo, dentro da matéria que se chama história, buscar resgatar isso aí. Samela, era bacana aproveitar e os professores já escolherem os tem pergunta do Pegoraro? Não, eu só tenho só uma colocação, Rita. Ah. O professor Rogério colocou agora aqui para a gente a ingressão na didática da sala de aula. Para quê? Para que as crianças cresçam sabendo da verdadeira história de Foz do Iguaçu, né, Rita? Que eles aprendam. Eu já conto um detalhezinho, né, Rita? Importante isso, né, Rita? Muito. Saber que Foz do Iguaçu foi uma colônia militar, que, né? Sim, e tudo começou com isso, né? Tudo começou com isso, né, Rita? Foz do Iguaçu não começou com Itaipu, como o moço aqui achava. Porque hoje é visto Foz do Iguaçu como turista, sim, né? Como Paraguai, né? Como Itaipu, como Cataratas, mas... Eu vou falar para você, professor. Eu cometia... Eu não sabia. Eu vou colocar uma Rádio Transamérica, um programa de histórias. Eu vou falar, que legal, história de Foz do Iguaçu. Vão contar a história que quando construíram, estruturaram Foz do Iguaçu para Itaipu, né? Para os operários da Itaipu. Quando eu fui... abri a boca para falar um negócio desse, eu não sabia que a Rita tinha nascido aqui em Foz do Iguaçu e que a Rita é de antes da Itaipu e que tudo começa antes da Itaipu e a Rita quase pulou esse balcão aqui para esse lado de cá. Por quê? Porque a Rita, ela ama essa cidade como se fosse dela. Na verdade, a cidade é de todos nós, mas eu falo aqui, professor, não fale, isso assim no contexto geral, não no pro lado pejorativo, claro, alguma coisa... Que, peraí, a Rita, não, peraí, não é assim, então sentei que a gente vai conversar agora. Então, assim, isso é muito bacana. E as crianças de hoje precisam saber dessa verdade. A verdade, assim, né, professor? Verdade, não invente história, não crie história para Foz do Iguaçu. Que é, que é a preservação da história. Quem não tem passado não consegue viver o presente e jamais vai conseguir construir. E você não, são poucas pessoas que sabem dessas histórias. Verdade, né? A gente verdade. Praticamente se criou aqui, né? Porque eu vim para cá pequenininho. Com certeza, então, 54, imagina. Eu era mais velho, eu já tinha que aprender a andar aí na cidade, fazer as compras, fazer as coisas. Bacana. Então a gente lembra da Casa Lely, para comprar, a minha mãe mandava comprar botão, né? No Boici. Verdade, Casa Lely, comprar isso aí. Não sei o que lá no... Na loja Marilu, professor, ali do lado da igreja. Meu exatamente. Deus, ali tinha tudo, era um sonho. Era. Nossa! E exatamente isso. E para mim, eu repito mais uma vez, eu não vou cansar de dizer isso aqui no programa, para mim é uma satisfação, eu acho que também para a Samila, né? A Samila, assim, é bem mais, né? Porque ela tá com a história viva dentro de casa, né? Então, assim, ela escuta isso dioturnamente. Mas, para mim, é que sentar com os entrevistados durante esses 6 meses, já passaram-se 6 meses de programa... e aí, de repente, o entrevistado sentado aqui falar, não, porque meu pai, ele doou aquela parte ali do terreno da igreja, olha, Jesus Cristo. Não, porque o meu pai foi o primeiro médico, eu também, Jesus amado. Aí você olha assim e fala, tá aqui a história, tá perto de mim, tá do outro lado do balcão. Isso é muito bom, isso é muito satisfatório, é de uma alegria imensa, né? Conhecer a história da cidade que você mora, saber de tudo... Porque é a raiz, né? É o gênesis de tudo. E não, né, precisa ter nascido aqui, né, professor? Não. Você escolheu aqui para viver, você tem que amar, não é? Sim. Igual eu vou viver num lugar que eu odeio? Não, vou embora. Então eu escolhi Foz do Iguaçu, então eu amo Foz do Iguaçu. Então eu vou fazer alguma coisa, vou fazer uma diferença, vou fazer alguma coisa para melhorar. Não xinga Foz do Iguaçu, ela não tem culpa de quem vive nela. Então vamos tentar fazer a coisa ficar melhor. E não inventar a história. Vamos lá buscar a história verdadeira. Quem tem aí, tá cheio de gente ainda vivo para contar pra gente história. Inclusive, até escrever a nossa história, sim, né? Eu gosto, com certeza. Gosto porque eu passo, vou na Itaipu, vou no Colégio Agrícola, eu vejo árvores lá que dá para fazer tora, né? Para coisa que foi a gente que plantou. Olha, então, que beleza. Você anda na cidade, eu trabalhei lá na Itaipu praticamente 12 anos, na manutenção de áreas verdes, eu passo lá e vejo as árvores que eu plantei em 70 e pouco, dá uma tora. Que maravilha. Né, Quando eu fui diretor de urbanismo, os bairros que a gente urbanizou, né? Eu passo lá e digo, ah, que beleza, né? Plantei as árvores certas, que orgulho, mas até né, hoje professor? Não preciso arrancar, né? Que orgulho. Então, na avenida, planta aquela que não vai na rede, da outra. Então, você tem uma história, então tem um discurso que seja conivente com o que você prega, porque não adianta eu ir dar aula, falar alguma coisa... Se não... eu não tenho história, né? Verdade. Se eu não tenho exemplo, né, para dar, né? Professor, o senhor não plantou nenhuma da Avenida Brasil? Como chama as árvores da Avenida Brasil? Ipê Rosa. Ipê Rosa. É, aquelas que tem hoje. Que coisa mais linda que está essa Avenida Brasil, linda. É show. Tá linda. Diz linda. Que os turistas linda. Passam ali, ó. Ah, né? sim. Tiram foto, ela está mais linda do que nunca. A revitalização ficou muito marcante. Tá bacana, né? Bacana mesmo. Nós vamos ouvir uma música enquanto os professores vão escolher os sorteados de hoje. Nós vamos de Player Baby Come Back. Você está ouvindo Histórias e Memórias na Transamérica. Causos, músicas, Histórias e Memórias. Relembrando fatos históricos de Foz do Iguaçu. Histórias e Memórias. Bacana, gente. Os professores já fizeram... Eu vim antes da musiquinha aqui, tá tudo rápido. Passou voando, gente, esse programa. Eita, nós temos que... Quando é com professor, a coisa... Vamos lá, eles já sortearam aqui. Quem ganhou o terço foi Sueli Martins de quê? De Pádua? De Pádua da Silva, que ela tem que fazer o quê, Márcio? A Sueli entrar em contato? A Sueli entrar em contato com 3028-2828 a partir de segunda-feira, ou agora mesmo, ligar e falar com a Luciana para agendar a retirada do seu brinde. Tá. O brinco, quem ganhou, foi a Rosana Oliveira, Márcio. Também, a mesma forma, proceder a ligar aqui no 3028-2828, falar também com a Luciana e ela vai estar passando aí as orientações necessárias para retirar o brinde. Quem, a ganhadora do Dreamland é a Adriana Benites? É a vencedora, pode levar duas pessoas, ou são três então, a vencedora, mais duas pessoas, para visitar o Complexo Dreamland aí na Avenida das Cataratas, das 8 às 19 horas. Também ligar e entrar em contato aqui com a Luciana, que ela vai passar as orientações. Tá, e o bolo? Delícia, né? Quem ganhou é o Wagner Moreira. Também, entra aqui em contato com a Transamérica, 3028-2828. E acho que a gente tem o tchau do Pegoraro e depois a gente pega o tchau do pessoal aqui nosso, tá, Márcio? Vamos lá? Parabéns a todos aí no estúdio da Transamérica, do programa Histórias e Memórias. Obrigado e um bom domingo. É o que o Pegoraro estava tentando gravar aqui. Só que assim, ele colocou aqui, agradecendo os professores, claro, né? Ele agradece a presença de vocês, é um prazer imenso recebê-los aqui nos estúdios da Transamérica. É isso aí, então a gente agradece a presença do professor Rogério João Brecailo e do professor, porque foi diretor 5 vezes, né? Agora o diretor-geral é o Rogério. O professor Mário Manuel Laurindo. Gente, nós temos que trazer vocês mais vezes aqui, porque Colégio Agrícola tem muita história, né, professor? É. Então agora eu agradeço. Em nome de todos das Histórias e Memórias, eu deixo para vocês agora o tchauzinho de vocês. Eu quero agradecer aí a oportunidade que vocês nos concederam aí. Agradeço também ao Pegoraro, que fez uma visita, apesar de rápida, mas também fica aberto aí para comparecer novamente ao colégio. E que queiram comparecer também no horário do bandejão, conforme a própria Rita está falando. Né? A gente está lá à disposição. E, com certeza, foi muito rápido. Teríamos hoje para falar do colégio, talvez o dia todo ainda teríamos histórias para contar. Então, agradeço essa oportunidade. Só quero reforçar aí aos interessados a participar aí das inscrições ao curso técnico em agropecuária, que estão abertos no horário comercial do colégio, das 7h30 às 11h30, das 13h30 às 17h30 e também à noite, das 18h30 até às 22h. Interessados, por favor, entrar em contato através do www.colegioagricola.com ou código 45-3523-1332. Obrigado pela oportunidade. Nós é que agradecemos, professor. E agora, professor Mário. Eu também quero agradecer a oportunidade de a gente estar aqui, né? Eu acho que tem gente que nasceu em Foz do Iguaçu e mora aqui e não sabe nada do Colégio Agrícola. Impressionante. Seguida, eles me dizem assim, pois eu vejo aquilo lá, mas nunca entrei lá, nunca sei. O que que faz lá? Olha só. Então, aí eu digo assim, meu Deus, mas aqui em Foz, o que que tem para conhecer? A escola que está desde 50, pronta, né? Começou a arrumar aluno em 53. O MITRE, não conhece a Prefeitura Velha, nem a Igreja São João Batista, nem o MITRE, nem o Colégio Agrícola, não conhece a história. É possível, não conhece nada de Foz do Iguaçu. Estou com o senhor, professor. Aí eu falei assim para ele, ele ficou me olhando, assim, desculpa a patada, mas você é um cara com 50 anos de idade, nascido dentro da cidade, está todo dia aqui e não conhece o Colégio Agrícola. Uhum. Então, isso é. Constantemente você ouve isso. Então, gente, o Colégio Agrícola é um patrimônio de Foz do Iguaçu. Nós temos juízes que passaram por lá, temos promotores, temos prefeitos, temos deputados, tivemos de tudo aí que passaram por lá. Verdade. Ele tem uma história grande na evolução, no Paraná. Uhum. Né? E a maioria do oeste do Paraná, não tem um lugar que eu vou, que seja no setor de agropecuária, que não tenha um ex-aluno nosso, é diretor da cooperativa, é técnico da cooperativa. Quer dizer, agora, semana retrasada, nós fomos em Cascavel, teve uma festa, uma reunião da turma que formou em 93, todos, né, com 20 anos, né, 22 anos de formados, né? E aí eu fui, eles me ligavam todo dia, de medo que eu não fosse. Eu fui lá, então estão todos lá com os filhos, adolescentes, já grandes, né, aquela turma. E para reviver, lembrar, se juntaram, veio gente lá do Amazonas, tudo que é canto do Brasil, se reuniram ali, passaram 2 dias ali. E eu estive lá com eles. Então, ele diz assim, o sucesso da minha vida foi o Colégio Agrícola. Aquela foi uma agrícola. Escola para mim, aquele internato, eu amadureci antes, eu aprendi antes, me defendi antes. Então, isso aqui deu um impulso na minha vida. Essa história, o Colégio Agrícola é um colégio que... Nossa relíquia, a relíquia de Foz do Iguaçu. E que tem uma proposta muito boa. Muito boa mesmo. Muito obrigada mesmo, professor Mário, né, por vocês estarem aqui. Vamos trazê-los novamente, com certeza. E eu vou deixando um grande abraço ao Colégio Agrícola, Centro Estadual de Educação Profissional Manuel Moreira Pena, que é um orgulho para a gente. Um bom domingo a todos. Até então, hein, gente? O trem chegou. Tenho aqui na casa pra olhar. Eu não posso ficar. A Transamérica acabou de apresentar Histórias e Memórias. Oferecimento Itaipu Binacional, a maior geração.